0228, sobre a operação para interceptar a final da pista 7, curva esquerda, programa 045. Esquerda 045, 10-10-10-8. Mantenha 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. Ok, atingível até 2.000 pés, estou no 0 no meio. Curva direita para o 090. Direita 090, 10-10-10. visual para a série do céu. Passamento 2228, cancela a navegação e tempo que cancela o código de instrumento, confirma. Afirmativo, cancela presente, vai ingressar no final da 97. Aeroporto de voo, plano IFR cancelado 0535. Chame agora para o Salvador, 118, décimo 95, boa noite. 18900, grato. Salvador, passareira 2228, na final da 17. Passareira 2228, avistado, vento no 90 graus, 8 horas, pela autoridade pista na 7. Ele pousa, 2228. Sala 2228. 2228, controle o pátio principal, siga até o pátio 3, posição 2, Romeu. Controle principal, até o pátio 3, na 2, Romeu. 2228. Siga. Não tem balizador. Vou informar a senhora, fica atento. Obrigado.